cavaleiros que dizem... Lista, lista, lista! Saudações, amiguinhos! Aqui é Dario Lima, e as três raças mais fofinhas de Star Wars são Cushiban, Ortolan e Ewoks. Saudanha e um abraço. Tomar teu cu, cara. Já começou assim, cara. Eu sou Rafael Saldanha e os três bonecos mais inúteis que eu comprei foram o Capanga Guaviano, Ghost Tours, que é o cara que vende ração pra Rey, e o Oficial Zúvio, que é um cara que aparece 2 frames no filme. Que dinheiro bem gasto. Alô, jovens, meu nome é Leonel Leal, e os melhores cavaleiros são os Cavaleiros de Ren, o Cavaleiro das Trevas e os Cavaleiros do Forró. Os Cavaleiros que dizem lista, não, porra? É, esses são uma merda! Olá, jovens, eu sou Márcio Melo, minhas três sopas favoritas são sopa de legumes com frango, sopa de ervilha com bacon e sopa de feijão. Ah, muito bom! É velho mesmo. Eu colocaria a sopa de cebola, mas o resto tô tranquilo. Olá, pessoal, eu sou o Mário Bastos, e grande mestre de lambada, e vocês saberão a verdade hoje sobre essa história. Você tem que falar o seu top 3, João. Ah, tem que falar já meu top 3? Você tem que falar agora, todos nós falamos, aí você fala top 3 de alguma merda inútil. Ah, e os grandes nomes da lambada mundial são Beto Barbosa, Kaoma e o mestre Sidney Magal. Cara, eu digo que Gilly Simons tem que estar nessa lista de algum jeito. Gilly Simons é mestre da lambada? Com certeza. E Figueiroz? Então, é o Gilly Simons é o vocalista do Figueiroz. Ah, logo vi. Eu sou Silvano Viana. E os três maiores peleigos da humanidade foram Brutus, Heitor e Hitler. Uia, mas já que chegamos na Lady Golden assim, isso já? Polêmico, polêmico! Então, amigos, vocês estão ouvindo aí umas vozes diferentes aí. Esse é um episódio especial do Cavaleiros que Dizem Lista, um episódio de formato um pouco diferente que a gente está fazendo. A gente não vai fazer lista nesse episódio, a gente vai falar sobre Star Wars, e a gente trouxe aí como convidados nossos amigos aí da Pocilga. Fala um pouco do site de vocês. Peraí que eu tava tomando a sopa aqui. Não, pocilga.com.br é nosso chiqueiro virtual. Nós temos também um podcast chamado Varacast, né? Não precisa se assustar. Fala o que é Pocilga. Por que Pocilga? Pocilga? Acrônimo dos assuntos que a gente aborda no blog, que são cultura pop, cinema, livros e games, né? Foi uma ideia genial que nosso amigo Leonel teve, né? Na verdade, ninguém gostou, mas a gente não arrumou um nome melhor, ficou isso mesmo. O que a gente tá tendo aqui, na verdade, é um jogo de volta hoje na nossa casa, então a gente tem que segurar a defesa, porque gol deles vale 2. Isso, a gente participou num episódio aí também, olha só, sobre Star Wars, né? Antes do filme, onde a gente falou as nossas teorias sobre o que a gente achava que ia acontecer, teorias muito dignas a propósito, altamente embasados. Acertei algumas. Eu também. Não desmentiram ainda que o BB-8 é o vilão. Eu estou de parabéns. A internet tem que se curvar a essa minha teoria. Eu acho que eu não recebi o crédito adequado ainda, porque eu matei o downgrade de R2-D2. Não, ali... Fato, ele virou um alarme. R2-D2 com alarme, virou alarme com AVC. Teve AVC, ficou lá. Quem quiser ouvir esse episódio, ele está aí na nossa timeline também, mas eu também recomendo vocês acessarem o site. Vai estar link aí no post, tudo bonitinho. O pessoal da Pocilga também fez uma recapitulação muito bacana dos filmes de Star Wars, sendo que 5 das críticas foram excelentes, só teve uma meio ruim lá, que foi do Retorno de Jedi. Mas tirando Ixi, isso... Fofinha. Tirando isso, eu recomendo a leitura. Gatinha, gatinha. Quem fez Retorno de Jedi pro sinal pra você? Aqui, esse é o verdadeiro cara com falta de comprometimento nos dois lados. Ele não lê os posts na Pocilga e não sabe quem escreveu também. Tá ótimo. Antes da gente começar a falar do episódio propriamente dito, vale dar um alerta aqui que vai ter spoiler a rodo. Então, se você não viu o filme, o que você tá fazendo aqui, né? A Solo morre. Isso. Tá com propriedade. A Solo morre do mesmo jeito que o Obi-Wan Kenobi. Não suba dessa ponte, Han Solo, você vai morrer, porra! Ah, vai lá e sobe naquela porra da ponte. Aliás, todo mundo conseguiu resistir aos spoilers antes de ver o filme ou alguém tomou na cara? Eu não tomei nada. Acho que vocês, Saldanha, tomaram e não sei o resto aí. Eu tentei spoiler Márcio de todo jeito, mas ele não atendia minhas ligações, porque eu tava uma hora no futuro. Márcio pediu ao juiz pra fazer um bloqueio no WhatsApp, pô. O WhatsApp ficou bloqueado, né, na hora. Pra lascar, velho. Falou assim, rapaz, eu tava passando mal, mesmo. Eu fiquei. Mas é uma pergunta. Fiquei dois dias fora da internet. Foi meia-noite e dois daí? Não, foi 11 horas. 11 horas. Na hora na hora que eu tava me deslocando pro cinema pra assistir. Não. O filme começou meia-noite na Bahia. Sim, mas na hora que eu tava... O WhatsApp saiu do ar 11 horas. 11 horas aqui. Ah, tá. Aí, apareceu um filme. Foi a liminar que Márcio Melo não conseguiu, pô. Márcio Melo quase morre, pô. Na hora que eu entrei no cinema, não pude mais mandar um spoiler pra Márcio Melo. Puta que pariu. Estragou minha experiência do filme. Cara, aqui no Rio rolou uma parada que o cinema principal, que a galera do Conselho Jedi combinou de ir, coisa e tal, deu um pau na projeção que nem começou a ver o filme 2:30 da manhã. Sério? Caralho, cara. O nego entrou no cinema meia-noite, deu pau, o nego foi tentando resolver, coisa e tal. 2:00 e pouco da manhã eles conseguiram. Ele saiu do cinema quase 5:00 da manhã. Que merda. A gente também atrasou. De uma quinta-feira. Nossa sessão atrasou um pouquinho. Nossa sessão atrasou uns 20 minutos, não foi, Mário? E eu tava passando mal, e teve uma hora que a luz deu uma leve diminuída assim, a galera começou a gritar, ué, agora porra, não foi nada. 20 minutos. Agora imagina, tava eu com minhas duas filhas, uma do lado do outro, assim, né? Uma tem 14 anos, outra tem 13. E elas falando alto, gritando, espera aí, meninas, que é isso, tal, chamando a atenção dela. Aí começa a porra do filme, apaga a luz. Aí quando entra a porra das letrinhas em amarelo, eu, gritei mais alto que ela. Elas olharam pra mim com uma vergonha, se eu construí. Volta pro armário, pai, volta pro armário, pai. Minha noiva tava preocupada comigo, eu tava passando mal de verdade, velho. Não tava conseguindo lidar com a situação, eu tava desesperado. Cara, se atrasasse, eu tava fodido, porque eu fui no rodízio japonês antes e o negócio fermento, o negócio fermento. Não, velho, posso falar? É a coisa, eu tá. Não existe, assim. Não é aniquilar, não é suspensão da descrença, não. É aniquilação da descrença. Quando entra aquela porra daquelas letrinhas amarelas na tela do cinema, velho. Você fica mongol, todo mundo fica. Já era. Não, mas é sobre isso que eu queria falar, cara. Que eu tô mega constrangido aqui, porque a gente tá falando da nossa experiência, como foi mágica, como foi do caralho, não sei o quê. E Dario assistiu, como disse Saldanha, a versão derrota do filme. Você quer falar sobre isso, Dario? Por favor, abra seu coração. Dario, abre. Música, por favor, trilha sonora do Fala Que Eu Discuto. JZ, trilha sonora aí. Tema do Hulk, né? Vocês todos viram a sessão na meia-noite, com a galera fantasiada, aquela festa, né? Eu não, eu vi na quinta-feira, 9 horas da noite, por motivo de Vitória do Sul. Não, até teve sessão meia-noite, mas eu não consegui comprar ingresso. E, aliás, até consegui, tinha um cinema que ainda tinha ingresso disponível, mas eu conversei com a minha esposa aqui, ela achou que ia ficar muito tarde, e como a gente tem filho pequeno, logística ia ficar complicada, enfim... preferi comprar no dia seguinte 9 horas. E aquela experiência que vocês tiveram aí da galera fantasiada, eu não tive nada disso. Tinha uns meia dúzia de gato pingado lá com a camisa do Star Wars na hora. E só, foi uma sessão normal. Você sendo assim. Um deles? Eu sendo um deles, sim. E não teve gritaria, não teve aplauso, não teve, foi nada demais. Mas... Eu tava no clima, mas o resto do cinema parece que tava indo lá pra... Eu vi uma reportagem falando que Star Wars bateu recorde no mundo inteiro, coisa e tal, menos na Argentina. Na Argentina ele tá perdendo feio do Velozes e Furiosos 7, que arrecadou muito mais. Ou seja, a dica aí da localização de onde está o Dario. Ou pelo menos da origem dele, né? Forceio. Mas aí, isso até que eu queria trazer um pouco aqui, assim, porque eu sei que tá todo mundo maravilhado com o filme e tal, e eu talvez eu conversei um pouco isso com o Saldanha ontem, a gente tava jogando Battlefront, foi ontem que a gente jogou, Saldanha, foi anteontem. Isso, anteontem, eu e Saldanha, a gente tava jogando Battlefront, batendo papo. Informação relevante aí, se foi ontem ou se foi anteontem. Mas, cara, é importante deixar bem definido isso aí. Eu você não sabe mais... o crime que eu cometi anteontem, que eu preciso de álibi, porra. Mais relevante que eu ia começar uma partida de FIFA agora, vocês me chamaram pra gravar. Isso é relevante, mas continue. Mas aí eu tava conversando com o Saldanha porque eu saí com uma sensação um pouco estranha desse filme. Eu vi a crítica do Márcio lá na Possível, que ele ficou maravilhado. Já vamos entrar nessa? Calma. Não, crítica não. Eu escrevi um texto sobre a experiência de ver o filme, na verdade. Mas depois você escreveu a crítica. Não, também. Foi Mário. Mário escreveu a crítica, não. Mário escreveu o Tratado de Tordesilhas. Tem 25 páginas aquilo ali. Ah, tá. Eu achei que... Qualquer texto longo na Possilga é meu. Pode estar certo disso. É, eu li os dois textos, na verdade, mas achei que os dois tinham sido massa. Mas enfim. O do Brasil é uma beleza do caralho. O cara tem muito tempo livre mesmo, viu? Ô, cara, eu tô em casa à noite, eu não posso dar um negócio em casa à noite, não, cara. Mário que é professor. Você tem filho pra criar. É. Mário que é professor, ele que escreve texto longo? É. Aposto que metade é estagiário. Metade dos textos é estagiário que escreve, ele vai só colando. E assim, e o que que acontece? Não vamos entrar nesse assunto de cara, não. Deixa eu perguntar primeiro uma coisa aqui pra vocês, né? Como é que começou a experiência de vocês com Star Wars? Vocês já curtiam desde criança, ou foi uma coisa que descobriu mais recentemente? Eu, por exemplo, vou falar, né, da minha experiência, eu já gostava desde muito novo. Eu, na época que não existia internet, não existia torrent para você baixar filme, eu já tinha minha VHSzinha com os três filmes que passaram na Globo gravados, guardadinha, bonitinha, e eu comecei a gostar ainda mais quando eu fui conhecendo, de certa forma, o universo expandido nos games, que foi o contato que eu tive mais próximo com esse universo. Joguei muito Dark Forces, inclusive tem a minha crítica o meu artigo do Dark Forces lá na Possilga, TIE Fighter, X-Wing, Knights of the Old Republic, e eu me apaixonei com esse cenário, não só pelos filmes, eu me apaixonei por esse universo também, pelos games, por essas histórias alternativas. E quando teve o anúncio da Prequel Trilogy, eu já tava maluco. E, cara, assim, quando eu vi o episódio 1 a primeira vez, eu saí quicando igual maluco do cinema. Eu gostei pra caralho. Eu não sei se vocês também, quando vocês viram o episódio 1, qual que foi a primeira reação de vocês? Eu descobri o que significava a palavra decepção. Foi isso mesmo. De cara, de logo? De cara, mano. Eu não gostei. Eu fiquei... Eu não gostei como gosto até hoje. Eu não vou dizer que eu detestei de primeira, porque... Não, odiei também, não, mas... Não, eu não fiquei, vou dizer que... Fica naquela sensação assim de... Tá ok, vamos ver o próximo. Eu não vou dizer que eu detestei de primeira, porque eu sempre fui putinha de Star Wars, velho. Sempre. Eu acho que eu não tem explicação como eu gostei de Star Wars. Eu já contei essa história em algum podcast aí da galera. Meu pai tirou a porra de um videocassete num consórcio. Que na época... Anos 80, todos nós. Anos 80. E aí me levou na locadora e, por obra do Divino Espírito Santo, Deus sabe por quê, eu não sei por quê, eu tinha 8 anos de idade, eu queria ver Guerra nas Estrelas. Alguém tinha botado na minha cabeça que Guerra nas Estrelas era bom, força. Mário, você é um pouco mais velho que a gente, mas eu acho que todo mundo aí conheceu os brinquedinhos antes de conhecer o filme. Acho que é possível que tenha sido isso. Sacou? Não sei que jogo, caiu, não. Caiu um... Caiu não, um boneco não. na sua eu mão. Eu acho que era propaganda que passava na Globo, sei lá que porra era, não sei. Cara, eu vou falar, a minha experiência com Star Wars começou com a estreia do Tela Quente. O primeiro filme que passou na Tela Quente foi o Império Contra-Ataca. Eu tinha 6 para 7 anos. Nossa, estreia em 97. O quê? Tela Quente, Império Contra-Ataca, Saldanha, eu acho que é por aí também, minha. E eu, de alguma forma, já sabia que aquilo ali, meu pai não sabia isso, mas eu já sabia que aquilo compunha uma trilogia, eu já sabia disso. Eu sabia nada, a minha lembrança primeira, assim, se tivesse que resumir Star Wars em uma imagem, pra mim são aqueles Walker chegando em Hoth, que pra mim aquilo ali pronto. Foi onde me ganhou. Eu acho que eu também vivi isso, eu suspeito que foi por aí, eu devo ter visto trechos do Império Contra-Ataca, quando eu era guri em Tela Quente. E aí eu cheguei na... Eu sabia, de alguma forma, não sei porquê também, que aquilo compunha uma trilogia. Eu cheguei na locadora e falei, eu quero os três filmes de Star Wars. E eu falei assim, claramente, e aluguei. Foi os primeiros três filmes que eu aluguei em minha vida. Você falou Guerra das Estrelas. Foi Guerra das Estrelas. claro, verdade. Foi os três filmes de Guerra das Estrelas. Obrigado, Márcio, desculpa. Foi Guerra nas Estrelas, que na época ainda não se chamava Nova Esperança, né? Foi Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi. Levei pra casa e assisti os três de ponta a ponta. Então sempre fui apaixonado. Quando eu vi o episódio 1, eu achei, porra, tem algumas coisas meio estranhas nesse filme e tal. Mas eu, porra, fascinado, eu gostava de qualquer coisa que tinha ali e acabou. Depois que eu fui começar a ver que tinha um monte de coisa errada naquele filme. Na verdade, tô corrigindo aqui, É, embora na minha cabeça seja o Império Contra-Ataca sempre, foi o Retorno de Jedi e foi em 88. Então eu tinha de 6 para 7 anos, exatamente. Foi em março de 88. A Wikia da Tela Quente me salvou aqui. Mas é um bebê esse Saldanha, né? Foi em 88, você tinha de 6 para 7 anos. É, rapaz. Olha o seu curso, você tinha de 7 para 8, filha da puta. Em 88 eu já tinha 10, eu sou mais velho aqui, né, galera? Eu tava chegando nos 10, né? Vocês estão falando aí da primeira experiência com Guerra nas Estrelas? Pois é, todo mundo falava assim, pra caramba assim, de Guerra nas Estrelas. Aí eu fui assistir esse tal de episódio 1 e não entendi o que vocês tanto falam, cara. Eu achei meio merda. Minha primeira experiência foi essa e não entendi. A sua primeira experiência foi episódio 1. Você sobreviveu, velho? Tô de sacanagem. Queria só ver a reação de vocês. Não, eu também assisti lá nos anos 80, mas eu não tenho essa relação que vocês têm, cara. Vocês endeusam de um jeito que... Mas eu entendo, ô Lionel, por que você é assim. Você já conversando com a gente, você já admitiu que você não tinha amigo nerd quando você era mais novo. Sim. Isso não, é uma piada recorrente. Ele até não saiu do armário, É, eu sempre tive amigo nerd. Mesmo quando eu morava lá no Rio, antes pra Juiz de Fora, conhecer o Saldanha, eu sempre tive amigo nerd, então eu sempre tive com quem dividir essas coisas. Eu tive uma adolescência triste de ter que sair, tomar cerveja, pegar mulher e jogar bola. Eu não tive amigos nerds. Você pegava mulher na adolescência, mesmo? Lamento muito que eu jogava GURPS, jogava Dungeons & Dragons. Gente, você saía, o Anel pegava mulher, mas ela morava em outro bairro, estudava em outro colégio, vocês se conheciam. Mas eu com 14 anos já era mestre. Mestre de RPG. Pensei que você já era mestre de lambada. Eu também comecei lambada foi aos 8 anos, 8 para 9 anos. Eu também comecei que nem vocês aí. Eu dancei lambada em 88 em Alcobaça, só digo isso. Caramba. Quando eu contato com a Bahia. Venha pra dançar. Caralho, ó, eu gostava tanto dos filmes quando era guri. Eu morava num prédio que eram 84 apartamentos, tinha guri pra caralho, nerd pra porra. A gente gostava pra caralho de Star Wars, tinha uns brinquedos, tinha uns bonecos. Porra, eu sempre fui apaixonado, assim, né? Gostava de ficção científica. Alguns vão falar, não, Star Wars é fantasia, beleza. Mas na minha cabeça, tá no espaço, é ficção científica. Naquela época, pelo menos. E quando eu fui assistir Ameaça Fantasma, assim, não vou dizer pra você que eu achei o pior filme do mundo, entendeu? Mas eu saí decepcionado do cinema, eu vou lhe dizer, viu? Né? Principalmente por causa de Darth Maul, que eu vi as fotos, as imagens, falei, caralho, esse vilão vai ser foda, né? E aí ele passa 5 minutos e foto acabou, falei, porra, tá beleza, vamos esperar o próximo. Pois é, eu saí igual pinto no lixo quando eu fui ver o episódio 1, saí maluco, depois de várias e várias revistas é que eu comecei a ver os defeitos desse filme. E a experiência que eu tive quando eu vi o episódio 1 foi tipo a de vocês quando viram o episódio 7. Foi aquela gritaria, tal, que eu não tive agora, né? Aqui na sessão fracasso que eu assisti. Eu não tenho, como falei, essa ligação emocional que vocês têm, mas, porra, impossível não se empolgar na sessão que eu estava. Impossível. Pô, na hora que tocava música, na hora que aparece Han Solo, sabe? Esses pequenos momentos, e ao mesmo tempo isso junto com um grande respeito, né? Que era o meu maior medo. Acho que eu comentei isso, sei lá, ontem lá no Varacast. Meu maior medo é de que não desse pra assistir o filme, que ficasse adolescente gritando, tá, que você não entendesse merda nenhuma, mas não. Era. Apareceu o Han Solo! Silêncio de novo, vamos assistir a porra do filme. Não, porque todo mundo ali era fã. Eu até ia falar isso, que eu não tive tanto o frenesi de pré-estreia, igual eu tive, por exemplo, no episódio 3, que o episódio 3. Era uma época pré-lugar marcado no cinema, então a galera chegava 5 horas da tarde, ficava até meia-noite lá. Dessa vez, até mesmo porque aqui no Rio, quando eu morava em Juiz de Fora, tipo, um cinema fazia pré-estreia, então todo mundo ia pra lá. Aqui no Rio, deve ter tido uns 30 cinemas fazendo pré-estreia, então dilui um pouco. Não fica mais tanto a galera. Mas mesmo assim, foi do caralho, foi... Eu me lembro, assim, sobre Star Wars... Eu me lembro do meu aniversário de 6 anos, mais ou menos. Eu ganhei um X-Wing de presente de aniversário. Aquele da Glashlit, né? Eu não me lembro qual é, mas eu me lembro. Eu tinha o X-Wing e eu tinha o TIE Fighter, cara. Até pouco tempo atrás ainda tinha. Eu ganhei um X-Wing de aniversário com 6 anos. Eu fiquei maluco, velho. Maluco. Foi disparado, assim, pra mim. Até hoje, o melhor presente que eu já ganhei na minha infância foi isso. O X-Wing, quando eu tinha 6 anos de idade. Você apertava o R2-D2 pra baixo, ele abria a asa, não é? É. É, eu tinha desse também. Como a maioria de vocês, eu também tive muito contato com cultura nerd na minha adolescência, né? Então, eu joguei RPG, joguei GURPS, joguei Dragon Quest, joguei D&D, joguei a D&D, joguei Vampiro, e aí, assim... Vampiro é coisa de pelego, né? Que isso, fala isso não. Vamos contar histórias daí pra você saber? Vampiro é muito bom pra interpretação, assim. Dos RPGs que tinham na época, eram um dos melhores pra interpretação. Mas, beleza, se você não gosta, não tem problema nenhum. Depois eu acho que também ficou muito ruim. Depois, pelego. Vá, continua. Eu suspiro pelego, mas tudo bem. É, sobre Star Wars, é um assunto recorrente, né? Você tá no meio de pessoas que gostam dessas coisas, então a gente sempre conversava sobre Star Wars e tal. E em 97 veio a remasterização para os cinemas. E eu assisti os 3 filmes. Eu acho que foi logo depois, não lembro se foi depois ou um pouquinho antes de sair a remasterização, que George Lucas informou que ele ia fazer a prequel, né? Na verdade, ele já tinha informado, a remasterização saiu um pouco antes, já propositadamente. Ele já tinha informado que ia fazer os... eu acho que foi alguma coisa assim ele, mesmo. O projeto começou em 94, 95, se eu não me engano. Isso, exatamente. É, e aí... Eu sei que teve isso, eu assisti os 3 no cinema e, porra, você teve isso, não, mesmo com as bizarrices que George Lucas já tinham feito naquela época, né, que ainda fez mais alguma sacanagem depois, mesmo assim, os filmes eram muito bons pra mim ainda, né? Então eu assisti todos os filmes no cinema, eu fiz questão de ter esse orgulho, assim, não, eu vou assistir os 3 filmes que estavam no cinema, eu já vi, mas eu quero ver no cinema pra dizer que eu vi no cinema. Claro. E aí, eu também vi eles no cinema depois, os clássicos. Aí eu assisti os 3 no cinema, e aí veio 99, né? A estreia de Ameaça Fantasma. E Ameaça Fantasma, eu assisti na sala 1 do Aeroclube. A sala 1 do Aeroclube é aquela sala com 600 pessoas, a tela de 500 metros, aquela tela enorme. Eu me lembro que eu cheguei cedo pra caramba, não assisti. Naquela época não tinha essa pré-estreia de meia-noite, né? Então foi sexta-feira. Acho que isso foi tipo 2 da tarde, peguei uma sessão 8 horas da noite, 9 horas da noite, um negócio desse. Caralho. Não teve spoiler. Eu lembro que essa do episódio 1, uns anos, você vê a época Mambembe que era, a galera foi na sessão de 1 hora da tarde e toda hora que o filme tava acabando, eles iam pro banheiro, coisa tal, escondiam e ficavam pra sessão seguinte. Esse cara 5 sessões do dia, eles viram o filme 5 vezes no mesmo dia. Pode crer. Pois é, e aí. A expectativa pra episódio 1, bem do trailer, que é aquele trailer fila da puta, escroto, né? Que acha que o filme faz você achar que o filme vai ser a melhor coisa do universo. Eu vi o trailer, fiquei maluco, e aí fui ver o filme, né? E aí eu fui ver o filme, velho. Rapaz, teve muita coisa que eu gostei do filme, assim. A trilha sonora nova de John Williams era do caralho. Isso tava muito do filme. Só que a estrutura do filme em si não era legal, velho. Principalmente Anakin. Anakin era bizarro o guri que fez Anakin. E eu já saí no filme assim, sem aquela empolgação, assim. Assisti uma segunda vez ainda, assim, não. Vai ver, eu não entendi direito o filme. Vou assistir de novo uma segunda vez pra... Agora eu tenho certeza se o filme é bom ou não. E aí a segunda vez eu constatei, não, realmente, esse filme não é bom. E foi isso. Eu posso defender? Posso defender o filme? Defender. Cara, o filme é bom. O filme é legal. O filme, o problema do filme, é o problema que tem em todos os filmes de Star Wars, tirando o episódio 7. Mas ele tá potencializado. O que faz ele ser o segundo pior filme da saga, só ganhando do Retorno de Jedi. Mas nunca. Mas que é nunca. A direção. Nunca! A direção de atores do George Lucas, que é uma merda. É uma merda, isso é verdade. Mas isso aí é uma merda em todos os filmes do George Lucas, não é só nesse. Não, mas peraí, o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi... Não, é dirigido por George Lucas. Isso, já tem uma grande diferença. Não, então... O Retorno de Jedi é... O Retorno de Jedi é parcialmente dirigido por George Lucas, não sei se você sabe disso. É parcialmente, né? Deve ser assim, quando o George Lucas virava as costas, o cara dirigia e deixava ele voltar falando que pagar de gatão. Não, porque deu uma treta com o Richard Marquand, eu não lembro exatamente... Eu aposto que o George Lucas deve ter dirigido a parte dos Ewoks. aquela merda. Eu não lembro exatamente o que foi que ele não gostou, que ele não concordou lá, e aí, no meio do filme, eles demitiram o cara e o George Lucas dirigiu as cenas que faltavam, mas ficou o nome dos caras no crédito por razões contratuais. Tem aquele problema do sindicato, os caras ficam em cima. É, por razões contratuais ficou o nome do cara lá, mas reza a lenda que uns 40% do Retorno de Jedi é dirigido pelo George Lucas. 40% é parte dos Ewoks inteira. Olha, nossa, aqui, hoje quase fiz você gostar de Yokes, viu? Não. Assim, foi próximo, bateu na trave. Mas Lionel, pra você ver, pra tentar me fazer gostar de Yokes, ele propôs que se algum dia a gente for jogar um RPG, ele vai fazer um Ewok hipster. Comedor de capacho de banta. Uma barba pintada de azul, uma porra dessa. Tem um cara lá no trabalho que tá com a barba igual a dos Ewoks. Ele não sabe, mas o apelido dele a partir de hoje é Ewok. Não, Wicket. O que eu falei pra ele foi que se... Perguntei se existisse um Ewok letrado que saiu do planeta lá, pegou carona na Millennium Falcon, foi estudar nas melhores escolas de Naboo Y. Tá bom. E hoje é letrado, toma Fanta Uva com carpaccio de banta, usa óculos e faz mestrado em sociologia. Se ele gostaria, Saldanha disse, esse é o que eu curtiria. Não, Saldanha é racista, xenófobo. Falou que você senta no boteco... Cara, que ódio, que bota esse barulho de aqui no fundo aí? Botaram no fundo de alguém? Foi que... Isso é Márcio, pelego. Eu tô caladinho aqui. Que isso? É o meus filhos chegaram aqui e estão aqui zoando com vocês. Tá bom. Não tem parceiro nenhum, Paulinho, aqui não. Você tá... Oi, Márcio! Cara, eu achei que era um Wilk! O cara é pai de um Wilk, porra! Um dos Ewoks é o Willow, né? Não é isso? Sim, Wicket. É o... É o Wicket. O Wicket é o Willow. Ator que faz o Willow. Ele... Eu vou adiantar uma coisa. Não, não vou adiantar. Já participou bastante. Vocês estão ligados que o Willow participou também do Despertar da Força, né? Eu vi que ele que tava lá no casting, mas não ele sei. Fez que um ele personagem fez lá da cantina, eu vi no... E sim, ele tá na cantina da Mascanata, sim. Ele faz um personagem que parece uma mosca misturada com um Willow. Cara, eu esqueci o nome. Warwick. Qual é que é o nome dele? Warwick Davis. Cara, vale muito a pena. Tem um seriado, são 6 episódios da BBC, chama Life is Too Short. Que é tipo, é um mockumentary, reality show dele. Que ele é uma pessoa simplesmente escrota e insuportável. Cara, corre atrás disso, isso é engraçado demais. Isso é fantástico, isso é muito bom. Life is Too Short é uma piada escrota, porra. Não, sim, é nesse nível, é tudo desse nível. É daquele cara do Community inglês, esqueci o nome do cara. Ah, é Rick Gervais. Isso, é do Rick Gervais, exatamente. Rapaz, é fantástico. É rapidinho, Dario pediu pra gente falar nossas primeiras experiências, mas ele não explicou os motivos, assim, mais substanciais, porque que ele... A experiência do filme não foi tão legal pra ele assim. Então, vamos entrar no assunto então, que a gente já começa a escolher ambação de uma vez. Eu estou convencido de que Dario hoje vai me levar pra um... Não, olha, eu já convenci o Dario ontem no Não, eu estou querendo baixar um bacon da minha nota. É o Saldanha. O Saldanha tem uma teoria que ele vai falar depois, mas... Ô, Dario, eu só queria dizer que eu acho que o filme tem problemas sérios. Já você comentei. Um pelego, você deu 5. Você deu 5, você pelego, deixa pelego. A pressão era grande, pô. Sim, não, olha só. A pressão foi grande pra mim também, mas eu aceitei meu bilhete azul, aceitei aí a advertência que eu tomei de Márcio Melo. E tamo aí, pô. Me 30 dias, tô cumprindo meus 30 dias de aviso prévio aí. Vamos que vamos. Mas eu sou pelego, eu sou pelego. Deixa eu fazer um disclaimer antes, que assim, eu não tô com... a intenção de tentar convencer ninguém que o filme é ruim, que tem muitos defeitos, nem nada. É exatamente o contrário. Eu quero que vocês me ajudem a gostar mais do filme, porque se tem alguém que tá aborrecido de não ter curtido tanto o filme, sou eu. Eu quero muito gostar desse filme, mais do que a experiência que eu tive, entendeu? Veja de novo, porra. Não, eu vou ver de novo. Vou ver até, já até combinei de ver com o Saldanha justo fora essa semana. Um dos motivos eu já mandei aí no chat aí do Skype, aí deu um saque aí. em Juiz de Fora, a versão não é... Que isso, cara? Em Juiz de... Parece uma mosca mesmo. Em Juiz de Fora, não foi a versão derrota que mandaram pra Vitória Espírito Santo, né? Não, eu espero que não. Mas assim, só não, pra não deixar é, bem claro... Não, não assistiu lá, pô. Ah, é verdade. É, só pra deixar bem claro, é, o filme em si, como filme, como cinema, eu achei um excelente filme. Os meus problemas foi em ver como uma obra de Star Wars. Eu não sei se funcionou pra mim tão bem como Star Wars. Eu achei muito estranho. Aí o Saldanha tem até a teoria, você já quer falar da sua... Não é a teoria, é fato. Eu não trabalho com teoria, eu só trabalho com certeza. O que o Dari tá sofrendo, a psicologia explica e se chama Síndrome de Estocolmo. Dari passou anos reclamando que o George Lucas isso, o George Lucas é aquilo... E agora ele tá sentindo falta das merdas que o George Lucas fazia. Ele tá sentindo falta daquele elenco mal dirigido. Ele tá sentindo falta daqueles midichlorians. Então excelente, é isso que ele tá reclamando, cara. Excelente, é uma boa definição, eu acho. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu falei, caralho, esses atores estão muito bem dirigidos. Não é Star Wars, cara. Sabe uma coisa que, sem sacanagem, na hora que eu tava assistindo, eu realmente pensei, pô, será que os fãs, eu gostei, mas será que os fãs de longa data vão gostar? Que foram as piadas meio Joss Whedon, sabe? Especialmente de Paul. As piadas dele foram meio piada de Vingadores, assim, sim, que eu gostei, mas Saldanha, cara, Saldanha reclama, Saldanha é o tipo do cara que reclama disso. Mas dosaram, colocaram isso na medida certa, foi tranquilo. Eu curti. É, então, esse humor é uma coisa. Rolou os Lens Flare também. É uma coisa nova. Uma coisa nova. Exatamente. Não é uma coisa típica. A gente não vê outro filme. Eu acho que filme, ele tem alguns. Assim. Tem alguns poucos momentos, acho que um ou dois momentos, que enfim faz uma piada ou faz uma careta assim, que passa um pouco além assim da conta, mas acho que no geral o humor foi muito bom. Inclusive, eu acho que Poe Dameron participou pouco do filme. Quando ele começou, não. Eu falei, cara, esse cara vai ser demais. Olha aí, Saldanha falou que o cara não servia pra nada. Oscar Isaac, daqui a pouco vai começar a dançar aí, que nem X-Max, não vou te apegar. Mas ele só. Posso, né? Falar? Vou falar os grandes, pra mim, os grandes dois problemas que eu tenho com o filme. Posso falar? Dois problemas que eu tenho com o filme. O primeiro grande problema pra mim envolve a questão do cenário do roteiro. Eu não, eles não explicam no filme. O cenário e o roteiro tá sobrando o quê? Atuação. Não, é o cenário do roteiro. Assim, eles não explicam por que porra tem uma Nova República e uma Resistência. Ah, isso foi o que você gostou de Mad Max. É o que deixa em aberto. É o que deixa em aberto pra sua imaginação preencher. Tudo bem. Mas porra. Tem não, mas isso eu defendo pelo seguinte, quando Uma Nova Esperança estreou, a gente também não sabia nada da Rebelião, não, do Império, o que foi preencher isso depois foi os outros filmes que vieram depois. Não, tudo bem, eu concordo, isso é muito comum na série, a série tem essa coisa de focar na ação, entendeu? Mas aí quando, porra, sabe a coisa que me incomoda? A Primeira Ordem chega e fala assim, pronto, hoje é terça-feira, vamos destruir a Nova República. Sabe? Não tem nenhum senso de antecipação, nada, de repente, eles chega aquele momento do filme que eles têm que destruir a Nova República, pronto, vamos destruir agora. A gente falou disso, não foi, Saldanha, no Hangout com Salimena, Time e Augusto? Sim. Acho que é porque você tava subindo e descendo a escada lá. Aliás, eu preciso falar, Saldanha, eu tô preocupado com sua saúde. Eu já tive no apartamento de Saldanha. Saldanha mora no primeiro andar. A gente tava fazendo Hangout, né, aí... Beleza, no meio, ele, não, peraí que eu tenho que ir ali. Aí deu uns dois minutos, ele voltou, mas voltou arfante, voltou botando os bofos pra fora assim, pedindo um balão de oxigênio. Saldanha, o que aconteceu? Não, eu tive que descer pra buscar um negócio lá embaixo. Um lance de escada. E ele tava parecendo tava morrendo. Pra caralho, porra. Não, isso porque tem elevador também, né? Não, fui de escada. Sim, mas é um lance. Não, desculpa, é um lance, cara. Sério, tô preocupado com sua saúde, cara. Tô preocupado, muito, muito preocupado. Aqui, mal foco, Falabella. Vambora. Olha só, o problema pra mim que teve foi a cena na cantina, porque, né, todo mundo conhece a cena na cantina de Tatooine, toca aquela música super animada. Eu curti o rap. E dessa vez tocou uma música muito chata, mas aí depois que eu saí do filme eu pensei, caralho, man, faz sentido, man. Com o tempo, a música só piora. Você tá vendo a genialidade de J.J. Abrams. O filme é genial, né? Eu curti o Regis. Assim... Não, mas é sério, esse problema... Ali na mascarada, ali é mais, porra. Não, mas esse problema, isso me incomodou, porque assim, o episódio 4, A Nova Esperança, ele todo envolve a questão da Estrela da Morte. Tudo envolve os planos da Estrela da Morte, tal. Então você vai... Esse filme, de certa forma, também, né? Tudo bem, mas... Não, também, Dario, mas aí chega o seguinte, você só descobre que a arma existe na hora que ela chega pra brocar tudo, entendeu? Uhum. Chegou, pronto. Mas é isso, desculpa, eu interrompi meu raciocínio na metade pra falar de Saldanha Gordo, mas o que a gente falou no Hangout, é que a arma ficou pronta naquele dia, realmente. A arma teve um tempo, estava sendo desenvolvida e tal. Eles usaram uma vez, mataram um sistema e na segunda, funciona. Aí na segunda falou, não, vamos ter que parar. A bem da narrativa, os caras poderiam ter soltado umas pistas antes, sei lá, velho. Porra. Mas, sabe? Velho, se o filme fosse perfeito, não era bom, man. Nada perfeito é bom. A gente tá falando os defeitos agora. Mas a questão toda é o seguinte, eu acho que tem muita coisa, o filme, ele já se pensa como uma obra transmídia. Ele já pensa que o filme de 77, o cara não explicava nada, porque não explicava e foda-se. Esse agora ele já não explica porque isso aí vai estar num livro, porque isso aí vai estar num quadrinho, isso aí vai estar num... Tipo, então já é... Eu até tava comentando, a gente tava falando do Warwick Davis aqui, e aí tem aquele bicho que parece uma mosca, e eu li um livro hoje, um conto sobre aquele bicho. Caralho, você é muito específico. É um... Não, cara, esse é... Eles são criptocirurgiões que vivem no porão do castelo da Mascanata. Deixa eu te falar uma coisa. Não, vou falar. E você sabe o que é o boato da origem do nome de Mascanata? É só uma coisa, o nome disso, do nome daquele bicho, Tromba. Tromba. Sim, e quem, sabe, e quando adaptarem pro cinema, quem vai viver ele é Jeff Goldblum, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, antes que vocês estavam falando. Não, mas peraí, antes que você fale, você sabe a origem do nome de Mascanata, de onde que veio o boato? Porra, eu vi isso, eu achei genial, achei muito boa. Já ouviu falar explicar. Isso? Diz que veio da música de Sérgio Mendes, Mais que Nada. Sérgio Mendes não, Mais que Nada. Do Jorge Ben, a música do... Do Jorge Ben, Que ficou com a bola... Isso aí deve ser coisa daquele brasileiro que trabalha lá no Lucasfilm, que dá nome pros personagens. Então ele saiu do lado negro da força, né? Que antigamente ele só sacaneava. Lado agora... sombrio. Olha o processo. Rapaz, eu falo Guerra nas Estrelas, eu falo Lado Negro e eu falo BB-8. Eu não sou pelego que nem vocês, que fica com Star Wars, BB-8, C-3PO. Eu não sou pelego. Arthur. Sim, só falando a questão que você tava achando aí da Primeira Ordem, não sei o que, que não é explicado. Tem um livro que saiu agora recentemente, o Aftermath, que aqui foi traduzido por Marcas da Guerra. É foda que depois descobri que ele é uma trilogia, né? Eu me fudi, né? Disse que ia fazer a ligação entre o Retorno de Jedi e... Depois porque você é um incauto, porque diz logo ali no início, eu peguei a capa e vi que na lombada dele tem um... Mas eu comprei na pré-venda na Amazon, hein? Vi a capa, vai pra... Eu vou comprar essa porra. Comprei, chegou. É porque você é um incauto, eu não quis chamar você de coisa pior, você é um incauto. Não, mas tudo bem. Então ele explica que esse esquema, quando acabou o Retorno de Jedi, não foi aquele negócio, venceu a batalha, tá tudo perfeito. Ele vai falando que vai começando, o Império tá diluído, mas os caras vão começando a arquitetar um plano e tal. Eu sei que isso é foda, que acho que devia se explicar melhor no filme, né? Mas existe isso mesmo que vocês falaram, eles vão deixar algumas coisas... pro universo expandido, algumas coisas só vão aparecer no episódio 8, e é isso aí, minha. Porque a gente, talvez, agora, a gente assistiu os três filmes às vezes na levada, viu, no tela quente, viu, e acho que a gente já sabia tudo no início, mas às vezes a gente também não sabia. Sim, e isso eu acho, isso aí que você falou, eu acho válido. Talvez, depois que essa trilogia esteja pronta, você vê os três filmes em retrospecto, aí esse primeiro filme dessa nova trilogia faça mais sentido em relação a esses detalhes, você já vai ter isso na cabeça, Vou dizer uma coisa, Dario, eu acho que tem um outro problema que... Agora, é um problema, eu acho que é um problema geracional, de geração. Porque, assim, por exemplo, minhas filhas amaram o filme, em todos os detalhes. E, assim, eu juro por Deus que não foi influência minha. Juro. Tudo bem que tem pôster de Star Wars aqui em casa, separado pela casa inteira e tal. Mas tudo bem que você falou que elas iam ter que morar na rua, se não gostasse. Essas coisas, assim... Mas elas nunca pararam muito pra assistir os filmes, assim, Eu vi uma conversa assim, só vai comer pipoca se gostar do filme, antes de começar. Eu vi essa conversa lá. Mas tudo bem. Mas assim, É sério, elas amaram. Aí você vê que a estrutura do filme, que é aquela estrutura sem parar, ação, sem tirar o pé, é aquela coisa que agrada essa nova geração. Essa geração contemporânea gosta disso. Tá nem pra falar que é mais que a geração MTV, porque a MTV já acabou. agora eu vou interferir. Agora você tá sendo pelego, Mário Barros. Muito pelego. Muito pelego. Como pelego? Você tá sendo pelego porque várias coisas que você tá reclamando na teoria de Star Wars... Eu não entendi nada do que você falou aí agora. É um tilt da porra aí, na hora que você falou aí. O negócio ficou... Ele tá com o modulador do BB-8. Eu tô falando que agora você tá sendo muito pelego porque várias coisas que você tá criticando em Star Wars são coisas que eu, inclusive você e todo mundo endeusou e Mad Max. Mas são filmes diferentes, não, pô. Pera aí, velho. Não, mas você não Mad quer. Max não... Aí, velho. Vai trazer Mad Max agora? Calma. Não, é diferente. Deixa eu falar. Calma, deixa eu falar. Eu acho, assim, que a gente ficou mal habituado de pegar vários filmes. E eu acho que o mestre de fazer isso é Christopher Nolan. Christopher Nolan pega os filmes dele... E mastiga. Não, velho, peraí, não, eu não sou idiota, pô. Eu não acho que Christopher Nolan, ele faz filme pra americano, idiota, e ele tem que explicar as coisas, no mínimo, até não é isso que eu tô falando, não. Eu gosto de Christopher Nolan. Daril, joga um objection quando o Mário Bastos falou, eu não sou idiota. Ô, meu Deus. Não, pô. Então, é o seguinte, ali, ó, entre o ato 2 e o ato 3... Sabe? Entre o ato 2 e o ato 3. Os caras poderiam ter tomado, assim, 5 minutos, velho. Botava Akbar, que não falou quase nada na porra do filme. Deveria ter falado... Armadilha, por isso que ele não falou nada. Pois é, deveria ter falado alguma coisa, dizer assim, explicar. Basicamente, a primeira ordem surgiu e fez isso e fez aquilo e para. Em 5 minutos resolvi aquela porra. Aí, sabe o que, é que você tá falando aqui hoje? Porra, esse filme é muito chato, tá tudo mastigado, explica demais, não sei o quê. Tem que deixar as coisas no ar. É isso mesmo, hein? Eu acho que, ó, quem tá reclamando muito do filme é porque criou uma expectativa lá em cima, criou uma história na sua cabeça, quando chegou lá não foi a sua história. E aí você disse, não, acho que daria, daria. Melhor. É, eu acho que eu sofri um pouco disso também. Agora, convenhamos, velho. O filme tem a melhor protagonista de todos os Star Wars. Não. Isso eu falei com... Casa comigo. O melhor. Eu falei isso com o Saldanha e com o Lionel na... Já estou apaixonado. No nosso do WhatsApp, falou, que é o personagem mais foda do... Saldanha falou mesmo, John Boyega, casa comigo. Ele falou que eu mesmo. Caso também. É, dado o histórico de vocês aí, que alguém falou que casaria com, né, que daria pro Lando, né, casar com o Boyega é um bom negócio. Porra, mas, ó, gente, a gente tá falando do Lando, né, é outro nível. Não, se ele for realmente... Cara, se o Boyega Lando, aparecer aí... de bigode no próximo filme, aí a gente tem um caso. Pago, não, aí sério. A gente tem um caso. A internet explodiria. Se ele aparecesse de bigode no próximo... Já pensou? De bigode, de azul... E a capa, Tem que rolar a capa em cima. E dá jogar uma pegada na Rey, assim, porque aí ele sai da friend zone totalmente, que eu acho que o maior risco de fim não é o lado negro, é a friend zone. Ele é tá o lado ali... friend zone da força, né? Cara, isso é uma coisa... Agora falando sério, uma coisa que me aborreceu muito hoje, até... Não sei se vocês viram na internet, essa rede mundial de computadores, que as pessoas estão shippando o Finn com o Poe. Porque os dois se abraçaram. Mas, gente, que merda de mundo é esse? Que dois héteros não podem se abraçar? Que são gays, cara? Vai tomar no cu, corra. É doença. Não pode rolar nenhum bromance, porque Finn também é foda, John Boyega, porque ele funcionou com o Rey muito bem. E ele funcionou muito bem também com o Poe Dameron. Aquelas cenas iniciais dos dois é sensacional. Então, Marcelo, você acabou de roubar a minha fala aí. Era uma coisa que eu comentar no filme. Mas aí, Dario Edito, finge que você falou pra você ganhar o JZ, edição aí, JZ. Um dos pontos altos do filme, assim, disparado. E aí, assim, eu não sei se vocês concordam, vocês podem achar uma frase polêmica, mas você comparando a trilogia original, obviamente é só um filme, viu? Você comparando a trilogia original com essa trilogia agora, pra mim, a química entre os três protagonistas nesse filme foi muito mais forte do que a sensação que eu tive de química no primeiro filme, Uma Nova Esperança, quando eu vi a Leia e Luke, quando eu vi Luke e Han. Sabe por que isso? Porque eles têm um diretor, eles estão sendo dirigidos por alguém, não é aquela barata voa que é a verdade. Outra coisa também, assim, eles são bons atores. Assim, com todo o respeito ao Harrison Ford é um ator legal. Mas tanto o Mark Hamill como a Clary Fisher são atores muito limitados. Mas Mark Hamill ainda não. Eu não acho que eles sejam atores limitados, não. Eu acho que eles não tinham um diretor bom de atores ali no. O Mark Hamill, a carreira dele foi limitada por um muro, né? A carreira do Mark Hamill. Não, mas o Mark Hamill, como dublador do Coringa, ele arrebenta. Só dublador do Coringa, ele é dublador. Porrada de coisa, o Mark Hamill não, dublador, ele é dublador, o dublador, meu velho. Dublador. Não, cara, ele participa no Flash, tanto no Flash dos anos 90 quanto no Flash agora, lindo. Ah, mas o Flash todo mundo sabe que é uma merda, né, velho? Pau no seu rabo. Beleza. Eu não falei aquele não dia fale. Lá com a Salimena, porque eu tava em minoria. Agora eu tô em casa. Agora eu tô em casa. Falando em atuação e Adam Driver. Cara, eu não. O pessoal reclamou muito da atuação dele, achou over. Reclamou do personagem mimizento, mas eu confesso que eu gostei do Kylo Ren. Eu acho que o Kylo Ren é um personagem que ainda não mostrou a que veio. Eu acho que a gente vai. Você tá certo, velho. É porque eu até mandei pros caras hoje um negócio falando assim: olha, o que é que os caras falam assim? Porra, eu tenho como parâmetro o maior vilão da história do cinema. Anny. Isso é rápido! Como é que eu vou bater Darth Vader? Velho, não dá pra botar, apresentar um cara. Aí bota o cara fazer que nem George Lucas fazia. Vou botar aqui! Darth Maul! Morre no primeiro filme. Vou botar aqui! Agora vai ter um cara fodão aqui! É o Conde Dooku! Morre também! Vou botar aqui! Não! Eu vou construir a porra de um vilão que vai ser do caralho. É isso que eles estão fazendo. Sabe o que eu gosto de Kylo Ren? Cara, eu fui na JediCon, eu fui na palestra do Timothy Zahn. E aí ele tava falando sobre a construção do Thrawn, que é um vilão foda do universo expandido. Ele falando, o Darth Vader é o cara que ele governa pelo medo. Ele ganha as coisas pelo medo. Todo mundo, ele chegava e o nego já botava a mão no colarinho com medo de ser estrangulado. O Imperador, ele era o cara das artimanhas. E o Thrawn, ele fala que ele queria um cara que fosse mais pelo exemplo, pela lealdade, coisa e tal, etc. E aí você pega o Kylo Ren, ele é o contrário do Darth Vader, no sentido que o Darth Vader é uma coisa fria, ele é um robô. E o Kylo Ren, ele é um chiliquenta da porra. Isso. Mas é bom. É um chiliquenta bom, porque ele, assim, ele tem uns acessos de raiva que é muito Fred Mercury. Ele sai quebrando tanto, sabe? Mas... Tem até aquela cena que ele tá dando piti lá na cela. Isso. Aí tá chegando dois Stormtroopers. É muito boa. Quase cena do filme. Sensacional. Uma das melhores cenas do filme, aquela cena. Isso faz todo sentido, porque, porra, né? Aquela coisa lá de Yoda de que... Eu não sei, vocês vão saber dessa porra melhor que eu, mas que o ódio leva não sei o quê, o ciúme leva a puta que pariu e não sei o quê leva o lado negro da força. Então, o ódio, né, a raiva, leva ao lado negro da força, ainda que indiretamente. Ele tá mostrando isso. Ele tá mostrando que quanto mais ele dá esse chilique, mais a força dele. Exatamente. E só tá demorando por quê? E por que tá demorando de ele virar um grande vilão? Leonel, porque ele está, porque ele está tentado pelo lado. Isso que eu ia falar, cara. E esse foi esse genial. Ponto, cara, isso foi genial. Foi sensacional, cara. Isso foi uma ideia que eles trouxeram pra esse filme, cara, que eu achei foi brilhante. Foi uma sacada de JJ. Eu tava lendo a entrevista dele comentando. Que quando eles botaram Han Solo no roteiro, várias versões do roteiro, pra JJ não funcionava. Ele falou assim, pô, o Han Solo vai aparecer só por aparecer, ele tem que ter função na história. Aí a galera tava comentando, não, Harrison Ford pediu pra morrer porque ele não queria mais participar dos filmes. Pode ser, não descarto isso não. Mas pelo menos a versão que JJ tá dizendo, e eu concordo, mas faz mais sentido do roteiro, assim, velho, ele tem que fazer a história avançar. E que forma melhor dele fazer a história avançar do que ele morrer nas mãos do filho dele pra ser o marco pro filho dele ir pro lado negro da força. E porque além daquele momento, o filho dele fala assim, todo lado negro da força e se foda. E vai de encontro com outra parada também, que é da jornada do herói, no caso, jornada do vilão. Enfim, jornada do herói, vilão, enfim. que o mentor tem que morrer, né, pra dar um maior peso ao herói, no caso. Ele no caso, subverte filme, a parada jornada, isso é genial, cara. Não, mas genial. E funciona dos dois lados, porque no caso, nesse filme, o mentor de Rey foi. O Han Solo. Foi Han Solo, entendeu? Então, Han Solo, de certa forma, teria que morrer pra Rey avançar. E funciona também com Kylo Ren, que é o vilão. Herdar Millennium Falcon, né? Porra, será que. É, herdar esses Millennium Falcon e Chewbacca, velho. Pra que melhor? Caralho, o Chewbacca é muito. Cara, e depois por que eu leve respeito os Ewoks? Porra, se o Wookiee todo poderoso não é respeitado, vocês querem que eu respeite aquelas bostas dos Ewoks? Que bosta o quê, cara? Quem derrotou o Império foram os Ewoks. Ainda falando de atores, eu li um. não de Ewoks, que são atores, mas os atores aqui tiveram algumas participações especiais, né? Todo mundo vai falar mais à frente daquela do Stormtrooper, eu vou falar uma antes. Aqueles dois piratas. Aquela cena sensacional que tem na Millennium Falcon, que é capturada, os piratas, os bichões. Dois de um filme famoso aí, né? Fez um mimimi inacreditável. Não vem, não. Eu fiz uma. Isso aí merece. Eu vou pegar uma cerveja. Márcio, termina que a gente vai falar disso depois. Eu vou pegar uma cerveja que eu quero falar disso com propriedade. Aquela cena. Só uma ressalva. Anos 80, aquela cena ali, né? Parece até um Beholder, quem jogou Dungeons & Dragons. É um birro, o do total ali, velho. Então, dois dos piratas eram atores de The Raid Redemption, que foi tido como um dos maiores filmes de ação aí dos últimos tempos, né? E ainda falando de participações, depois vocês podem voltar para a cena. Simon Pegg, quem conhece ele? Ele foi aquele alienígena Plunkett Zoom, né? Um Carplot que fica dando as rações lá para Ray, comprando as peças. Ah, esse é o personagem dele, esse cara. Esse é o personagem Simon Pegg. Esse é o personagem. Inclusive, acho que ele é o único cara. Caralho. Não sei se é o único, mas, se não me engano, pelo menos é um dos únicos a participar de Star Wars e Star Trek, né? É. Ele é o Scott, né? É. E ele é o roteirista desse novo filme de Star Trek. Um dos, né? Acho que o roteiro dele depois foi tratado pelo próprio JJ, mas... Enfim. Só falar que tem um gurizinho que passa na primeira ordem também, eu tava lendo aqui. Que ele fez Game of Thrones, mas ele passa bem, bem batido. Ele andava com Bran, tinha uma menina lá, Meereen, e o irmão dela e tal. Tem esse guri também. Tem uma menina que cuidou de... Não, Game of Thrones tem uma galera. Game of Thrones tem uma galera de personagens especiais. A Capitã Phasma é a... Brienne de Tarth. Não, tem o Simon Pegg. Você falou do Simon Pegg? Ele é o Plunkett Plakt Zoom. Sim, um capuz. Um personagem que compraria boneco dele. Caralho. Boneco dele vem junto com o BB-8. É massa. Aliás, você tava falando, Saldanha, do boneco. Plunkett Plakt Zoom, inclusive, que eu queria que fosse a trilha sonora do Cavaleiros que Dizem Lista e foi voto vencido, cara. Vou falar só mais dois personagens. O boneco decepção é Capitã Phasma, velho. Eu tenho ela, mas ela eu tô pensando nela como investimento, porque o nego falou que no segundo filme ela vai estar mais forte. Eu também quero acreditar nisso. Tem um japinha lá na primeira ordem que fez Lost. Sim. E tem o piloto gordinho que fez Heroes, né? E se tem piloto gordinho Star Wars, funciona. Ele fez Lost também. O piloto gordinho também fez Lost, pô. Ele é Lost também, né? Ele é o piloto do avião de Lost. Ele tá no pilot de Lost no segundo episódio, né? Que são os dois primeiros episódios contra mais ou menos o pilot de Lost. Mas o melhor, sem dúvidas, foi a participação de Daniel Craig, né? Mas aqui, foi Mário, foi Márcio, foi Silvano que falaram que leram que leu o Marcas da Guerra. Eu li Marcas das Guerras. Eu tô comecei a ler agora. Então, o piloto gordinho, ele tá no Marcas da Guerra, você saca, né? Porra, man, não. Ele não é o Ed, não, né? Hein? Quem é ele? Não, quem é o Ed ele? Não é gordinho, não, porra. O Ed não é lá. Quem é o outro não, piloto o Ed, que tem lá? O Ed não é tá novo daquele jeito, não. Ele gente. É o Timing. Temai? Não, man, pera aí, não pode ser, man. É ele mesmo. Puta que pariu, man. É sério? É sério. No Marcas da Guerra, ele tem 15 anos. Cadê o droid psicopata dele, man? Sim, ainda não tem, mas... Caralho, de fuder, velho. Márcio, fala da participação do Daniel Craig, que você... Sim, Daniel Craig, pra quem não sabe, ele fez um Stormtrooper, né? Ele faz o Stormtrooper naquela cena que a Rey tá começando a tentar usar os poderes mentais dela, que ela fala três vezes, né? Na terceira ele Não, tudo bem, eu vou abrir a porta. Ela, e soltar que, a arma. Muito boa a cena. Que, inclusive, eu já falei isso, aliás, toda oportunidade que eu tenho falo, é a cena que revela o quão poderosa Rey é. Porque ela é a única Jedi que usa o Jedi Mind Trick sem fazer Jazz Hands, tá ligado? Ela com a mãozinha amarrada ali, mas ela consegue controlar mesmo. Todo mundo precisa dar aquela chacoalhadinha. Se eu olhar pra cá, você pode ver que ela fala a primeira vez, não dá certo. Aí o cara chega perto dela, quando ele olha na cara dela, dá certo. Se eu ficar olhando pra cara dela, eu concordo com o que ela falou também. Não! E você percebe que ela muda a impostação vocal, assim, ela fala num tom britânico. É porque assim, ela mantém a calma. Essa comigo, que é a na primeira, já tinha funcionado, né? Porque você é um pelego, Márcio. Mas vamos voltar aqui, Saldanha, vamos voltar aqui pra falar do mimimi inacreditável do senhor Dario Lima? Vai ser um chilique digno de Tony Garrido. Sério, não, essa aí... Dario, Márcio Melo, tava tentando nos convencer de por que que esse filme não presta e é o pior filme de Star Wars da história dos filmes de Star Wars. Caraca, peraí. Foi. Tá, a gente tava nessa conversa no WhatsApp. Aí o Dario, me explique, por favor, justifique. Ele, não, veja só. É porque naquela cena que tem os japoneses na Millennium Falcon, eles falam japonês. Inaceitável que eles falem japonês. Como é que os caras estão numa galáxia muitos anos. Uma galáxia muito, muito distante, muito tempo atrás, e falam japonês? Isso não faz o menor sentido. Essa é a reclamação dele para o filme. E sabe o que é o melhor? Que é de um racismo absurdo, porque os caras não são japoneses, os caras são indonésios. Em primeiro lugar... Ele tirou uma onda inacreditável. Rapaz, eu entendo, eu manjo disso de japonês. Você quer discutir comigo? Eu sei o que é uramaki. Lugar, eu gostaria de mandar senhores a chamar. Senhores, façam a gentileza de irem tomar nos respectivos cursos. Em segundo, eu só fiz uma observação que eu achei que não fazia sentido os personagens falarem uma língua existente da Terra no filme. Foi só isso. Não falei nada que estragou o filme pra mim disso, não. Isso aí é... Você sabe que o Otto, é um dialeto também, né? Africano. O quê? O Otto do dono do Anakin. É um dialeto existente também. E você não teve esse mimimi. É. Porque na África, foda-se, né? Na África, qualquer um pode chegar lá, roubar os dialetos e foda-se, né? Você é um maldito europeu colonialista. Vocês vão tudo se fuder, vai pra puta que pariu. Esse é o nível do argumento de Dario pra falar mal desse filme. Muito decepcionado. Deixa eu ser longe desse podcast, viu, velho? Mas assim, eu não sei explicar exatamente o que, que me incomodou tanto no filme. Eu estranhei, cara. A experiência, não parecia que eu tava vendo um filme legítimo de Star Wars, sabe? É síndrome de Estocolmo. Saldanha disse tudo. É, não, eu acho que... Não, mas isso aí... Quanto mais eu vou defender meu amigo de infância. É, quando a gente pegou pra ver o episódio 1, quando a gente foi ver lá o Ameaça Fantasma, começa lá, tem os créditos, o primeiro par de personagens que aparece, um deles é o Obi-Wan. Então ele já te linka, ó, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Trilogia nova, velha, trilogia nova, ó, aqui tá o link. Dessa vez, tirando, Stormtrooper, mas Stormtrooper é genérico, tipo, uniforme, mas não tem um personagem que link, fala assim, ó, isso daqui tá linkado com aquilo. Peraí. O Han parece 40 minutos de filme. Oficialmente, Obi-Wan Kenobi é o personagem que aparece em todos os filmes da saga. Até agora. Porque naquela hora que Rey pega no sabre de luz. Ui. Né, lá ela. Ui. E vê as visões. Uma das vozes que ela ouve, tanto a voz de Alec Guinness quanto a voz de Ewan McGregor. Mas, Mario, o que ele tá falando é o seguinte: logo no começo não aparece nenhum personagem pra linkar com a trilogia clássica. Não, e aí, eu por entendo. Isso, Dario não sentiu que estava vendo Guerra nas Estrelas, porque eu não me conectei, a referência. Né? Nesse sentido. Só que, assim, Rey pra mim, Jakivis é Luke em Tatooine, mas não é o personagem, não é o mesmo. Um dos efeitos do prelúdio pra mim, da trilogia prequel, é que eles quiseram enxertar o personagem demais. Numa boa, eu caguei para a origem de R2-D2. Ah, como será a origem de R2-D2? C3PO. Ele foi construído. Não, C3PO. C3PO. Beleza, tudo bem. Não. Ele foi construído. C3PO, a gente caga até nesse filme ali. Olha, tô com o braço vermelho, mas depois eu conto a história. Você deve estar se foda com o braço vermelho. Morra, meu irmão. Até o Han Solo cagou pra ele, né? Mas, cara, o Han Solo dá empurrada, né? Assim, você... E o pior é que o braço vermelho é dos quadrinhos. O braço vermelho explica nos quadrinhos. Mas ninguém quer saber, só... Exatamente, é um personagem... Cara, eu já falei, droid pra mim é liquidificador, pra mim... Interesse zero agora, nessas porra. Não. BB-8, BB-8 sabe é outra fofura, coisa que me... É um liquidificador fofinho, porra. R2-D2 são os quentes, velho. R2-D2 é... Mas ele virou um alarme nesse filme, né? Cantei sabe, essa pena. Sabe, um alarme e um negócio de cartografia também, né? No próximo, outra... no próximo ele começa a pegar a Rádio Globo. Você sabe uma coisa que me incomodou nesse filme também? Eu comentei com o Márcio. É a falou maquiagem... o cara que escreveu 20 páginas e deu nota máxima. Continue. A maquiagem de Carrie Fisher. Deu nota máxima por causa da sua pressão. Da sua advertência e do seu aviso prévio. Eu ia dar 4, então, mas... Eu tô só esperando chegar nos 30 dias pra ver o que, é que você vai me falar. Se eu tô realmente demitido ou não. A maquiagem de Carrie Fisher eu achei muito estranha, velho. Eles cara, botaram... infelizmente aquilo não é a maquiagem, não. Aquilo ali é a cara dela mesmo. Aquilo ali são as plásticas que fizeram aquilo com ela. É bizarro, tá bizarro demais, velho. Aquilo, só... aquilo ali é aquele ficha, mas se você não percebeu isso, meu filho, preste de perceber. Rapaz, esquisito demais aquilo ali, velho. Ela ou mais canata? Porra, eu pego mais canata fácil, cara. Ficha não sei. Cara, eu acho a Lupita um. Uma coisa de doido. Então eu pego a mais canata só pensando na Lupita. A Lupita é uma Lupita. A Lupita é uma Lupita, exatamente. Você tem que ter muita imaginação pra pensar em mascanata, pra pegar mascanata pensando em Lupita, viu, cara? Você, aliás, um poder de abstração inacreditável. É uma coisa que você tem que falar, que a mascanata, ela ocupa o espaço nesse filme novo, que é o espaço de Yoda, né? As falas dela são as falas de Yoda. Mas é um Yoda sem força, né? É, o Yoda sem força. Só tem um... Será que ela não quer? Isso nos remete aí a questão de que muitas cenas foram... Alguns vão dizer homenageadas, vão dizer copiadas e tal. Esse filme, estão reclamando, acho que Daria até reclamou disso também, é um remake, né? Foi a primeira coisa que eu falei, cara. É um remake e um... E eu não tinha lido nada. Eu vi esse filme e falei, caralho, isso é muito igual a New Hope. A informação secreta que tá na memória do robozinho, que o pessoal tem que recuperar. E no final, a arma de destruição... Sabe o que é um remake também? É a sua vida. Todo mundo, as coisas não são tão diferentes assim. Ele, vida é um remake. Cara. É um remake de A Vida de Outra Pessoa. É pensar o seguinte, cara. Ué, mas eu não assisti essa, ué. A Vida de Outra Pessoa eu não assisti, não. Isso é exatamente isso, cara. Pô, Saldanha, você tá... Calma, deixa eu falar. Você tá no filme existencialista de Woody Allen. Porra. Cara, a questão é o seguinte, ele propõe os mesmos problemas, só que ele dá soluções diferentes. Não, velho, porque a mesma é a jornada do herói, é a estrutura da jornada do herói. O cara não quis arriscar e todo mundo sabia disso, ele não quis arriscar. Agora, ele tem um mérito que ele junta tanto a estrutura do não só do episódio 4, quanto do Império Contra-Ataca também. Qual é o MacGuffin do Império Contra-Ataca? É o Império, Darth Vader, indo atrás de Luke. É a mesma coisa desse filme. Qual é o MacGuffin desse filme? Todo mundo atrás de Luke. Cadê a porra do Luke Skywalker? É a mesma coisa. Só uma coisa assim que eu realmente fiquei assim, porra, que merda. É a tal da Starkiller. Não, a Starkiller é de fuder, mas assim, é uma nova Estrela da Morte maior. E agora fiquei preocupado, no próximo filme vai ser o quê? A Constelação da Morte? Porque tá foda mesmo. Isso já é a quarta ou quinta vez. Eu já falei o que vai ser. Vai ser a solução japonesa. Eles vão miniaturizar a Estrela da Morte, que vai se chamar BB-8. BB-8. Mas tirando essas coisas que vocês resmungaram assim, eu achei que o filme... Puta que pariu, man. Todas as cenas em Jakiv são fodas. Jakiv. Aqui na Bahia não pode falar, Bahia, é Jakiv. É proibido. Jakiv ou Jaco Y, né? O Vitória quase não contrata Canives só por causa da rima, mano. Só por causa da rima, quase que ele não. O Vitória botou em risco a sua ascensão à primeira divisão só porque o cara se chamava Canu Y. Isso mesmo, eu acho que. Puta que pariu, velho. O filme tem vários momentos do caralho. Tudo bem que Han Solo, eu não sei vocês, né? Mas na parte que ele já se despede de como é o nome dessa cana? De Leia. você já sacou que ele vai morrer, porque cinema é isso aí, meu. O cara começa a tivemos bons momentos, você fala. Eu falei naquela hora, eu falei, fudeu, é ele que vai morrer, meu. Quando não, é igual soldado que olha a foto de namorada no meio da guerra. Porque nos filmes morreu. Ninguém pode morrer sem se despedir do seu grande amor, e é isso que acontece, Star Wars. Quando ele vai embora, você fala, ele vai morrer. Eu sou meio burro, eu só saquei no momento que ele entrega o detonador Chewbacca. Eu pensei, não, um dos dois aí já foi, já embarcou, já é. Não, então, se um detonador, não podia, né? O burro que o Chewbacca ia morrer se detonando, velho. Não, a gente já tinha acertado que o cachorro nunca morre. Eu sou mais lesado aqui então, porque eu não tive nenhuma dessas antecipações. Mas vocês tiveram, não. Foi totalmente pego de surpresa. Eu achei. Não, que... Mas quando ele sobe na ponte, você saca que é Mad Max, né? Dois entram, um sai, né? Não, eu só cara, saquei na hora. Mediação, que... cara. O cara tá com o sabre encolhido, de repente o sabre levanta, o outro faz na cara, faz. Tá errado isso, cara. Ainda faz um carinho na cara. Nessa hora mesmo que ele começa a fazer o discursinho lá, não, meu pai. Se isso ajuda. É, nessa hora que eu falei, ih, fudeu. Mas. Porra, até antes eu nem passava pela minha cabeça. Eu já sabia que ele ia morrer. Pisou naquela ponte, já sabia que ele ia morrer. E quem é Rey? É filho de Luke Skywalker, não tenho dúvida. Eu quero muito, Dario, que você agora, nesse momento que ele falou quem é Rey, você coloque Regina Duarte falando sucateira! Eu já tinha falado que ela era a Nina do lixão. E vou mandar duas teorias fodas aí sobre Snoke. Tá aí no chat, eu mandei as duas últimas aí. Que tem a ver também com isso. Na minha teoria, acho que não vai acontecer, não. Eu acho que Snoke é Palpatine, mas pelo que eu li aqui, não vai rolar, não. Como eu não tenho certeza de nada, antes de. Estão falando, uma teoria que tá correndo aí, que o Snoke é o Plagueis. Isso. Eu acho que é a que faz mais sentido, ué. Foi aí que eu desisti da minha teoria, que ele é Palpatine. Eu acho que é a que faz mais sentido. Ah, não, que ele é o Boba Fett é muito ser barra. Merda, cara. É, força barra, não. Não, não. Não, mas... Que ele é o quê? Boba Fett. É a teoria, eu linkei aí no Skype. Ó, ele deve ser o Darth Plagueis e... Se não for ele, vai ser um Sith. Você sabe que Sith é uma raça, né? Tudo bem. A gente não sabe se eles vão manter isso no cânone. Eu, honestamente, não acho que ele seja nenhum personagem reaproveitado, não. Acho que ele é um personagem novo mesmo, que... talvez um personagem... Alguma raça milenar, que tava na... Mas quieto na dele, há muito tempo. Mas peraí. A gente... Sith são raça milenar. Os Sith são raça milenar. Os Sith, eles tinham essa... Desculpa, eu pensei uma coisa, eu acho... Competido. Ele não é o Jar Jar, não? A gente não já tinha... Olha que pode ser. Pode eu acho, eu realmente acho, cara. Por que você não é risado? Não entendi. E olha, o Jar Jar é o grande mastermind. Eu falei isso, eu estou remetendo ao Varacast, por gentileza, ouvinte. Ouça o Varacast, tá tudo muito bem explicado lá. Agora, Jar Jar é o mastermind de Guerra nas Trans, porra. Tem essa teoria também. Teoria? Como assim teoria? O que você tá falando de teoria? Eu tô falando de fatos. O líder Snoke só aparece em forma de holograma dessa vez. E ele aparece com um holograma gigante, assim, tipo... Caralho, vocês tomaram um susto, mano. Eu tomei um susto quando, pra primeira vez que ele apareceu, eu falei, caralho, não, mano. Gigante, Star Wars, eu desisto. Eu não gostei do CG. Mas, cara, eu acho que aquilo ali é o Mágico de Oz. Ele vai ser um personagem merdalhão que tá fazendo tudo aquilo ali por trás, assim. Tipo, às vezes nem força tem o bicho... E ele tá lá só, tipo, cantando. Ah, velho, não acho. Ele é o Smeagol. Já que tá aproveitando o Andy Serkis. Com certeza aquele tamanho ele não vai ter. No Hangout, Saldanha, o que eu comentei foi que. Vocês lembram de Tiny Toons? Que tinha o diretor da escola? Sim. Era uma cabeça careca, flutuante, pegando fogo e falava com a voz impostada. E no final das contas era a perna longa que ficava lá atrás. Escondidinho, falando no microfone e tal. É a mesma parada, é Jar Jar. É Jar Jar, Binha, que está ali atrás do microfone. O Jar Jar vai ser uma surra de peru mole na cara de tanta gente que eu vou gostar demais, cara. Não, se revelar, só duas coisas. Jar Jar se revelar esse cara e, como é o nome? John Boyega lançar um bigode. Não precisa nem se revelar se ele lançar um bigode no próximo... No episódio 8, acabou. Eu compro 8 ingressos só pra mim. Pra eu ter uma fileira só pra mim. Eu não quero ninguém do meu lado. É só que você eu preciso. Você vai comprar em volta assim. Eu já até imagino o que você vai ficar fazendo nesse cinema. Não, esse é Daril, porra. Vem cá, Daril, na sua sessão a galera não gritou quando tem aquela cena no final que o sabre de luz tá na neve e fica. Tá, e o Ray pega o sabre de luz e. Nada, cara, foi a sessão mais porra, derrota. É, realmente não tem como gostar desse filme, não, velho. Foi muito derrota. Caralho, a galera foi a loucura nessa cena. Eu quase levanto. A versão que foi pra Vitória, a versão que foi pra Vitória foi uma versão que eles pegaram o filme, espremeram todo o mojo e mandaram pra Vitória só o bagaço. Toda alegria, toda. Não, mas teve uma... na nossa sessão, eu acho que a galera mais aplaudiu foi a cena. Por que a gente não vai naquela nave? Não, aquilo é uma sucata! Vamos pra sucata! Quando mostra a Millennium Falcon, meu irmão. Nossa. Cara, nem isso, cara. Cara, lembra do História Sem Fim? Que é onde fica o nada suga alegria. Não morram. É Vitória, cara. É lá que o nada mora. É Vitória, é a cidade e o time também, né? Não, eu vou falar assim. Eu tentei, cara. Quando o Han Solo apareceu, eu tentei bater palma no cinema, cara. Mas imagina o Dari levantando. Oi, cara, foi muito triste. Dari, você tava sozinho? Você foi com as meninas? Não, fui com a minha esposa só. E ela, nem ela acompanhou, cara, porra. Aí realmente... Ela tampou a cara. O buraco negro da alegria tava muito forte. Xuxa contra o Baixo Astral. Guilherme Caramba tava no cinema. Porra, Guilherme, cara. Engraçado que Kylo Ren é picotado até por Boyega, né, meu? Até Boyega dá uma pinotada nele. E você vê que assim, J.J. Abrams já deixou o Kylo Ren prontinho pra no próximo filme ele já vem com cara rasgada, já vem todo picotado, meio android. E aí ele vai vir mais malvado, já que a galera tava reclamando que ele tava muito menino amarelo. Eu acho uma reclamação meio bunda isso aí, velho. É, nada. Tá meio menino amarelo mesmo, velho. Mas velho, tem tudo a ver com o personagem que amarelo, amarelo, gente. O que é menino amarelo? Você só achar que ele tá menino amarelo, velho? É, só ah, não tem essa gira aí, não? Que é menino amarelo. Explica aí, Leonel, que você é nosso correspondente. Menino tá amarelo nessa... criado por vó. Não consigo explicar, não consigo ser mais claro do que isso. O menino criado por vó fica amarelo, eu não sabia disso, não. É porque é um viadinho, Bahia, basicamente é um amarelo, viadinho. Menino amarelo, o cara não vai pra praia, o cara não toma um sol, fica amarelão, entendeu? Muito bom. Ah, porra, caramba, agora que eu me toquei disso, eu falei essa expressão lá no Hangout umas três vezes e ninguém entendeu. Só agora que. Eu devia estar correndo pela panela. Que isso não é universal, né? Que... Não, isso é só na Bahia. Isso é... Ah, não, mas Saldanha, você geralmente é bem versado no baianês. Essa aí você não capturou, mas no geral. É muito acarajé, mas sei lá, eu falo brega, você entende o que eu tô falando. Dario não entende. Mas brega usa em Pernambuco também, então... É o bom e ver o broco, ele é um broco. Broco é mais hermético ainda que menino amarelo. É, broco. Kylo Ren é um broco. Mas voltando a falar do Kylo Ren, eu acho que esse intervalo entre o 7 e o 8 vai crescer muito no lado negro, claro. Porque Ele não tinha desenvolvido ainda os poderes dele plenamente no lado negro, porque ele tava preso. Exato. Ainda nesse conflito. Lado negro, lado da luz. Cara, mas e agora que ele... Vamos entrar na sessão de especulações pro próximo filme. Ah, a gente já tá algum tempo não, já nisso, agora não? Oficialmente. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quanto tempo depois que esse filme vai se passar? Porque isso faz uma diferença. Seguindo a tradição dos filmes, eles vão... Três anos. Sempre é. Só que não, porque o entre o Império e o Retorno de Jedi não dá 3 anos. É um ano. É um ano só. É. E entre o Ameaça Episódio 1 e Episódio 2, são 10 anos. Então, mas não tem uma regra, não, gente. Não tem uma regra, mas tirando esses dois casos, é 3 anos. Ó, tirando esses dois casos, os dois que sobram são 3 anos. Eu me perguntava sobre isso esses dias, Saldanha. Eu me perguntava o que é que seria legal. Eu ver o treinamento paralelo, tanto de Rey quanto de Kylo Ren, ou já encontrar eles já mais ou menos formados. Cara, mas aí que tá. Se for um filme de treinamento dos dois, corre o risco das tramas não se encostarem. É. Agora, uma aí coisa vai ter que ter, olha, mas pode ser uma coisa boa. Pode ser que corra paralela a trama do Kylo com a trama da Rey e a trama principal seja do Finn e do Poe com a Capitã Phasma do outro lado. Pronto, aí, eu acho que... Contrata eu, legal. Contrata eu. Não, eu acho que essa parte do treinamento, essas coisas assim, vai ser contado no universo expandido. Vai sair nos quadrinhos, acho nos que livros, não, Dario, acho que não, acho que não. Acho que não. Será? Acho que não. Acho que não, porque veja só, se Rey for mesmo filha de Luke, eles precisam abordar isso de alguma forma, e a melhor forma de abordar é no treinamento. Agora, eu não compactuo dessa corrente de pensamento, não. Não, tudo bem. Eu sou da teoria que ela é filha do Han e da Leia. Escrotidão nível. Não, mas deixa eu explicar. Aí não é com certeza, não faz sentido. Não, deixa eu explicar. Eu acho que foi japonês, tudo. Japonês não pode. Não, olha só. Tomar no rabo. Eu acho que tudo foi um planejado desde o começo para despertar a força nela. Eles deixaram ela lá no planeta Jakku. Aonde? E plantaram. Hein? Como é o nome do planeta? Jakku. Essa piada só faz sentido pra gente, Mario. Sério, abandone. Por gentileza. Dario, recomeça e corta da edição. Depois eu quero que vocês me expliquem isso aí do baianês. É porque tudo que tem rima, tudo que acaba em U ou acaba em Ica, que se tem uma rima, o baiano fica maluco, a gente fica doido. É só isso. Planeta Jakku, vai tomar seu cu. Bora seu cu! É isso, é besta desse jeito, mas é isso. Então, mas é. Tô vendo que você achou super engraçado aí, Dario. Mas Dario não gosta de diversão. Isso já foi constatado. Só dentro tem uma teoria que eu não tenho senso de humor. E nem de diversão. Dario, tudo que for divertido, ele rejeita. Toma no rabo. Tomando rabo não tem rima, meu pau no seu cu tem, pô. Continuando. Então, foi tudo planejado pelo... Foi uma combinação entre a Leia e o Luke e o Han pra poder fazer ela desenvolver a força nela. Cara, isso só desenvolve o lado negro. Aí vai pensar assim, o quê? Vocês pegaram aquele, lógico que não, moleque, cara, olha só. Vocês pegaram aquele moleque do bem, mimado da porra, e aí o cara foi pro lado negro. Vocês me soltaram pra um lugar que só tem areia e calango. Justamente, e vocês vão falar que agora eu tenho que ser boazinha? Pau no cu de vocês, eu vou pegar... Mas olha só, aqui, Saldanha. Jakku e vocês. Saldanha, o Obi-Wan fez a mesma coisa com o Luke, cara. O Obi-Wan não contou pro Luke que o Darth Vader era pai dele. Mas não contou que a Leia era irmã dele. Mas o Luke foi criado pelos tios, porra. Justamente por causa de quem? O Obi-Wan. Mundo, velho. O Luke tava onde, cara? Não, cara, o Luke tava na família. Isso aí, você. Família, cara, aquele tio chato pra caralho dele lá. Mas cara. Pai é quem cria, não me ofenda, não. Exatamente, eu ia falar isso agora. Mas eu ainda acho que. Foi tudo planejado. Eu acho que não tem como o roteiro fazer isso de uma forma sensual, escroto. Ah, fica bizarro. A gente meio que libera, porque os outros roteiros foram, né, construídos ali em cima de um... Cara, mas os Jedi são escrotos, cara. Você não lembra o que eles fizeram com o coitado do Darth Revan lá no Knights of the Old Republic? Não, cara, eu realmente não lembro, porque... Mas não é canon demais, não, velho. Isso aí, velho, mas não faz sentido, porra, na estrutura. Velho, como é que o irmão não ia jamais perceber que ali, porra... Que porra é essa, velho? O irmão que é? Não faz sentido, sério. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Mas o Luke e a Leia também não percebem até que o... Sim, mas eles foram separados no nascimento, pô. Peraí, pô. Mais importante do que isso, isso só foi decidido quando estava escrevendo o roteiro do segundo filme. Quando estava escrevendo o roteiro do primeiro, exato, ninguém sabia dessa merda. Então, isso. Jorge Lucas foi criando as regras à medida que ele... Não, que tá, o jogo tem, mas não é o caso agora. Não é o caso. A partir do momento que ele criou, já virou cano. E uma coisa que eu virou cano, que todos os pais são filhos da puta. É isso. É. Não, vamos pegando pelo cano antigo. Uma coisa que tem que lembrar é que o Luke, ele recria a Ordem Jedi à moda caralha. Porque na antiga Ordem Jedi tinha coisa do celibato, quer dizer, o Luke casa, todo mundo que tá em volta dele casa, e foda-se, coisa e tal. Não, isso você tá falando do universo expandido pré-reboot. É, então, e aí a gente tem que pensar o seguinte, o Luke não teve essa educação Jedi da escrotidão. O Luke teve 2-3 dias de aula com o Yoda e acabou, porra. Tipo, ele, o resto ele inventou. Então não tem essa onda de falar assim, ah não, porque a escrotidão corre muito forte no sangue dessa família. Porque é isso que você tá falando. Eu acho que a Rey é filha de alguém do círculo deles ali, mas não necessariamente alguém da família Skywalker. Não, tudo bem. Isso aí faz sentido. Eu acho agora, que deve ser filho, um amigo. Ser filho de Leia e de Han Solo não faz sentido. E uma coisa também que o pessoal tá falando, a questão do sabre de luz do Luke. O sabre azul que a Rey usa. Que é achado em... Ele foi perdido na Cidade das Nuvens lá com Lando. Isso. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o próximo filme que vai sair é o Rogue One. E o Rogue One se passa justamente entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Não. Período, sim, o Rogue One é na história de como eles roubaram os planos da Estrela da Morte? Da Estrela da Morte 2. Da Estrela da Morte 2. Da Estrela da Morte 2, Eu achava que era Estrela da Morte 2. Pelo que eu li, é da Estrela da Morte 2. E aí justamente pega esse período que é quando o sabre tá perdido. Então eu acho que a história desse sabre pode ser contada nesse filme. Cara, a história desse sabre eu te falo. O Lando achou e botou no eBay. Seria uma boa, seria uma... mas não precisa ficar procurando grandes respostas como esse sabre surgiu. Alguém encontrou e pronto, e acabou. Mas a Mascarata fala assim, é uma boa pergunta, mas a hora é errada. Vamos voltar um pouquinho a vaca fria aqui, acho que a gente tá divagando muito. Eu recebi uma pergunta relevante aqui no Twitter, perguntando se o Han Solo não foi o primeiro motorista do Uber. Não, pra quem não sabe, Saldanha é um grande defensor dos táxis. Admirador. E é contra tudo que se relaciona com Uber. Não, Saldanha, pode responder aí. Não porque a Millennium Falcon não é preta. Não porque ele não é um filho da puta. Só isso que eu respondo. Não, peraí. Han Solo é um filho da puta. Faz parte da origem dele. Mas a Millennium Falcon não é preta. Mas tem UberX, pô. UberX pode ser prata. É, mas a Millennium Falcon também não tem balinha nem água. Você não sabe? Você já andou lá? Condicionado, certamente não tem. Tem a porra do jogo lá de... Você acha que Chewbacca aguentaria andar lá sem ar-condicionado? Cara, eu imagino o cheiro de murrinha, de cachorro molhado, de Wookie suado. Agora tudo vai mudar, porque eu não tenho a menor dúvida de que Rey vai ser muito mais asseada do que Han Solo. Cara, se o próximo filme o Chewbacca tiver com os tic-tac no pelo, com os lacinhos, vai explicar muita coisa. Com a cara com um sorrisão. Eu acho que tem um sentido pra, né, fazendo um momento Silvano Autista, tem um sentido pra Rey ser filha de Han Solo e Leia, é se, né, Han Solo fez o serviço, ele sumiu, e aí Leia teve Rey no momento que Han Solo não tava com ela e só ela sabia. Só se... Calma aí, eu tive uma coisa. E se Rey foi roubada de Han Solo e Leia lá atrás e deram, tipo, uma criança morta e roubaram a Rey? Porra! Aí, véi! Qual é, cara? Aí, novela da Globo. Aí, novela da Globo mesmo, véi. Escreveu, é. E se... Rey foi filha da Leia com Chewbacca e ela quis esconder a gravidez. Velho, o Han Solo não sabe. É possível, viu, Saldanha? Mas eu acho. Eu vou na teoria mais provável. Porra, Luke comeu alguém, velho. Não é possível que ele não tenha comido alguém. Cara, essa depilação brasileira. Cara, man, aquela cara que ele fez no final do filme é porque ele tá há muito tempo sem fazer nada, viu, man? Luke, mas você vê a cara de Luke, tristeza. Para que pessoa, tá. Luke, para a pessoa. Eu não vou poder comer minha irmã. Eu não vou poder comer minha irmã aqui no Game of Thrones. Até que tá dizendo agora, né? É, tá. Então... Mário, você interrompeu um raciocínio fora de série de Márcia aí, meu. Desculpa, mas você podia ter interrompido essa, não, porque essa foi muito boa. A cara de Luke, realmente. Aquela cara que ele faz. Aquele barbão, puta, já tô aqui sozinho. 60 anos, finalmente apareceu uma mulher nessa porra. Tudo comeu alguém, tem que ser Mara Jade, porra. Respeito aos velhos. Não, eu também acho que tem que ser Mara Jade, mas o que é que eu tinha comentado já com o Márcio Mello essa teoria? Porra, é bem possível, e porque Jedi é tipo caminhoneiro. Jedi é o caminhoneiro das galáxias, concordem comigo. Entendeu? É bem possível que ele tenha comido alguém e nem saiba que tem uma filha. A porra da filha nasceu e aí a mulher falou assim, porra, esse cara aqui que é o mestre da primeira ordem. Eu tô tanto ódio do pai dela que eu vou mandar essa menina pra Jakku. Não, é, não, e o mestre da primeira ordem aqui, que é miseravão, que é, pode ser Palpatine ou não, vai vir atrás de minha filha, porque, porque ela é obviamente mais poderosa do que esse menino amarelo do Ben Kenobi, que teve que ser treinado pra ir pro lado negro da força. Porque ela sozinha aprende tudo que ele teve que levar anos pra aprender. No livro Marcas da Guerra tem um capítulo que se passa em Jakivis, velho. Porra, Jakku, né? Que já tô aqui, tô um livro de isenções. É, mas seu... só que. Como é, rapaz? O nome do lugar é como aí, rapaz? Jakivis. É um planeta muito, muito distante. Mas assim, comenta um cara lá, tem um nome diferente, Coen, alguma coisa assim. Perguntando sobre uma menina que foi deixada, mas não. Sim, eu mas vi. Não entra em detalhes assim, né? Não, mas ele é um cara que tá indo lá justamente porque perdeu a filha e a mulher. Mas assim, o nome dele é diferente, né? Não sei se é um nome fantasia de Luke, né? Quando o Luke quer dar. Ele usa um nome diferente e tal. Não, velho, então, a teoria provável é que ele simplesmente não saiba que tem essa filha, pô. Faz sentido. Porque, mas vocês não acham que vai ser óbvio demais se ela for filha dele, não? Velho, mas é eu, na minha opinião, eles devem estar querendo pra esse filme 8 criar alguma situação que vai ter um impacto equivalente a Luke, eu sou seu pai. É, porque nesse primeiro filme do Despertar da Força, eu acho que quando ele revela que o menino amarelo lá criado com vó é o filho de Han Solo, o cara larga de vez, assim, que não dá nem tempo de você se falar, também caralho. Achei muito não. Mal. Seu muito pai, Han Solo, aí você fica... Ah, tá legal. Então, não, eu acho que a grande... Vocês estão me convencendo, cara. Eu já diminui minha nota pra 3 bacons aqui, graças a Márcio e Dario hoje. Ah, não, cara. Não pode. O Dario tem esse poder, cara. Eu falo, o Sandimena ficou um dia inteiro falando de Metal Gear Solid comigo, me deu uma animação, Dario com duas frases, ele baixou minha animação total, assim, tipo... É um buraco negro da alegria. Cara. Como sim, é Guilherme Dario. Caram? Ele é o Guilherme Caram, né? Sim, Dario é total baixo astral. Velho, vocês vão se lascar. Velho, rapaz, você tem que lembrar sempre que as coisas que os caras repetem sempre. Ah, Star Wars... Os filmes, pelo menos, é a saga da família Skywalker. Não, isso é a visão do George Lucas. Mas agora eles, tá na mão de outras pessoas. Não, mas eles mantiveram. Não sei, man. Porque mantiveram. Já tá fora da curva. É um dos principais. Mas o Finn é o negão que vai chegar e vai pegar E vai ser um Skywalker. Você tá muito enganado. Na verdade, vai ser Rey que vai pegar o negão. Porque agora as coisas são diferentes, man. Não é Finn que vai pegar. Finn, com aquele jeito dele, ele não vai pegar ninguém, mano. Nem foi D, mano. É, pra mim, eu acho que o grande risco de Finn é ele sai da friend zone e não sabe o que. Finn podia se chamar Finn Moonwalker pra fazer uma homenagem pro Michael Jackson aí. Na verdade, o número dele é Finn, 2187. Eu tava lendo aqui no artigo. É o mesmo número da cela que Leia estava trancada no filme lá. Que viagem. Olha aí. Né? Várias notícias interessantíssimas. Então pronto, então o Finn é filho da Leia. Mas caraca, dentro daquela cela. Não, desculpa, Dario, isso não prova nada. Isso só prova que o Corinho é o filho da puta, cara. E como seria que... Você sabe como... Na verdade, o problema de Kylo Ren é que ele não tinha a Natalie Portman na frente dele, né? E se tivesse a Natalie Portman, o filme acabaria em 3 minutos. Ele viraria o maior Sith de todas as histórias e acabou. Não teria tentação de lado luminoso, porra não nenhuma. Nada, Natalie Portman de roupa de couro e um abraço pra ele. É, Natalie Portman só escolheu o lado, né? Lado negro. Só escolheu o lado. Pensei outra coisa aqui, mas continue. Obrigado pela presença aí. Faça um jabá de vocês. É. Mário, que é nosso garoto propaganda aí, faça o jabá. Eu sempre erro tudo, porra. Então vocês podem encontrar a gente no Twitter, @depossilga, no Twitter, D do bardo inglês Shakespeare, como diria Lionel Leal, THE, pode nos encontrar lá. Nós também estamos no Facebook, como é, Márcio, no Facebook? Depossilga também, THE, nosso site possilga.com.br e naquela rede, né, naquela rede maravilhosa lá no iTunes, pode procurar um Varacast para receber a vara nos ouvidinhos de vocês aí. iTunes! Vai tá tudo lá no post, todos os links. Eu posso fazer meu encerramento? Por favor. Venha pra dançar, dançar. Você se parar, deixa o corpo lambar, deixa a alma dançar, dançar. Dançando lambada. Pronto, melhor encerramento, vou deixar isso aí.